lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, lá vou eu vou, lá vou eu vai, vai, vai, vai. Quem diria isso tudo acontecer na nossa vida? Passar pela polícia e manter a cabeça erguida. De carro importado, uma preta do lado, o sol louco ligado, na mente encerado. Acelera, sai da cola, aí rato otário. Vou dar um rolê na city, ver se torna meu salário. Bem que encontro um logo do morrão, comprando tudo à vista que se foda a prestação. Maloca não tem cheque, tem verde a pronto uso. A elite agora treme desse louco que era excluso. Hoje corre em qualquer lugar que for. Maria, microfone, sai da bota, por favor. Mete a mão e ajoelha, ai que coisa louca. Baixa o zíper, pode meter a boca. Faz o clima, aproveita a minha. Não é grande nem pequena, mas é da diretoria. Sim, cê gosta. Gosta joia rara. Só que lá no morro cê nem olha na minha cara. Eu vou andar de Havaianas, Adidas, de tudo. A imagem não é nada, o que vale é conteúdo. E agora eu vou falar, cê vai ter que escutar, vai. Minha voz está no ar, sem medo de falar, vai. E agora eu vou falar, cê vai ter que escutar, vai. Minha voz está no ar, sem medo de falar, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Yeah, yeah, WM, baby. Come on, yeah. É 100% morrão. Vem comigo na levada. Yeah, yeah. Come on, come on, come on. Gangsta. Tipo grande, fabrico guerra em prol da paz. Alto-falante, bate rap, truth, nada mais. Gangsta, na medida consciente. Meu bem querer de Javan me faz a mente. Sou, aquele cara que vive amor. Que tá no morro, tô lutando pra ser vencedor. Vou, mais um guerreiro que tá no Brasil. Com pensamento mais fudido que cê nunca viu. Eu partirei desse mundo, não vou levar nada. Eu vou fazer a minha vida servir de escada. Pra chegar até o céu, viver doce tipo mel. Tô no mundo top now, contra o Botidel. Hell, it's very good, nega, stella vista. Não quero nada pra eu vou pagar a vista, à vista. Essa camisa pra entrar no jogo. Hoje a loira de olho verde quer o beijo do gordo. Quer entrar no VIP, tchak tchak, PMP, money is tic tic, tudo pro blim blim. Se for preciso guerrear, mano, eu tô aqui. Não me entregue sem lutar, não vou desistir. O contra-ataque é o massacre. O morrão chega e invade. Pra vagabundo nenhum botar defeito. Se tem coragem, Zé Ruela, mete os peito. O contra-ataque é o massacre. O morrão chega e invade. É vira-lata, de grande estilo. Fica esperto, nós ainda tamo vivo. Vagabundo nato. E eu não morro de empregado recebendo ordenado. Vagabundo quer ganhar muito dinheiro. Sendo louco e zoado, aproveito o regato. Zé Ruela, meu estilo é esse mesmo. Então eu digo Eclec Boom. Meu microfone representa o Eclec Boom. Minhas tatuagens representam o Eclec Boom.